capaz o beijo que eu te dei. Agora onde está o que nos consumiu? Prazer, amor e paz. Quanto tempo faz? Responda se és capaz. Tan cheia de gracia.